minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou meus pecados em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora eu me alegro desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Deus estou liberto, livre de todo mal, desde que estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, para mim. Quando Ele estendeu a sua mão,